vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Só você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. É você aparecer do nada. Quem diria que do carro agora até tirei meu som. Se visse hoje não acreditaria que um cachaceiro virou homem de família. Tropei a noite pelo dia. Quem me viu? Se visse hoje não acreditaria. Tropei o bar agora só sorveteria. Sou eu e ela, quem diria que um cachaceiro virou homem de família. É você aparecer do nada. Quem diria que do carro agora até tirei meu som. O quem me viu? Se visse hoje não acreditaria que um cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Quem me viu? Se visse hoje não acreditaria. Before